Guardião 03, chame vertical de Itapuã, Guardião 03. Reportar na vertical de Itapuã 03. Alfa Juliette, portão 5, gol número 2. Alfa Juliette, livre pouso, corrigindo. Aguarde, pistão no 7 livre. Alfa Vitor Juliette, continue a aproximação. Aguarde, Juliette. É que você já está em condições de efetuar o backtrack e liberar na Quebec? Agilize manobras e informe pista livre, livrando o Quebec. É que você já está. Falaral. E Juliette, o Mike Papalino está para ele? Diga. Baixe agora, Salvador. Baixe, Sete, não tem contato radar, não tem 500 pés. Acuse na rotatória, Mike Papalino. Controle Salvador, boa noite, economia 01, informa Sunstray. Objeto 6720, complexo esquerda, 060 para reinterceptar. 060 para reinterceptar. Controle Salvador, economia 01. Economia 01, sua identificação, na chegada. Bom, se desce, mantenha o 0, 0, 1, 0, 3. Chegada bom, 0, 0, 0, 0, 3, retenção GPS, na pista no 0. Autoriciente, mais próximo será autorizado. 0, rapaz. Isco Golf Oscar, desce e mantém o 040, Isco Golf Oscar. Desce e mantém 040, Isco Golf Oscar. Para a vertical de Itapuã, aguardando para prosseguir o circuito da 17. Espera em Itapuã, aguardando, guardião 03. Graus, 4 nós, livre pouso 8002. Sente, eu tenho 8002. Localizador, objeto 67. Flete aproximação e redução, chame torre 1186, no objeto 6720. Juliette, solo 1-2, backtrack autorizado e farm livrando a pista. Alfa Vitor Juliette. Serratão observe tráfego que pousou agora na 1-7, vai realizar o backtrack. Após vai segui-lo como número 2 e informe liberando a pista. Serratão copia a torre. E o tráfego agora realizando backtrack na pista, em forma liberada, é que você atende. Vai parar de rodar. Oi, Salvador. Muito boa tarde, Juliette 6720, 2 milhas, bastante trabalho. 6720, boa tarde, sua transmissão um pouco baixa, o vento 1.40 graus, 6.12, ajuste 6.13, aguarde informação do pista livre, Juliette 6720. Aguardando informação de pista livre, objeto 6720. 03, reporte visual com tráfego da Webjet 1737. Sala 1-3, 1-2, 1-19. 2-9, 8-0-0-2. Foro 601, reduza para 2-5-0-9, Foro 601. 2-5-0-9, Foro 601. Táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, tá 8002. Qual é o gol no 7 na final da 10, 1737. Agora, nesse momento, está com 137 a bordo, tem 4 horas mais 7 minutos, alternando o galeão. 03. Índia 1003 no ajuste, 1862 no ponto espera, boa viagem. Ok, 3 ataques, Índia 1862 no ponto espera, 3178. Eu falo, tem 3567, está pronto para o táxi, 97 a bordo, 4 horas de autonomia, até na consciência. A gente vai taxiar via Juliette Alfa, 1862, ponto espera, 3567. Juliette Alfa, 1862, com a torre no ponto espera, tá 3567. 3-2, a mantente da Juliette, vai dar passar estrada da companhia, após ingresso, porta 11. A gente dá passar estrada da companhia, ingresso, porta 11, tá 8002. Gol no 755, autorizado, push, portão 4. Autorizado, push, 755. 002, mantendo, portão, tráfego, pra passar, tá saindo do pátio ainda. Assistente, é o segundo tráfego, da 802, vai manter posição. 755, mantém a posição, aguarde pra iniciar o push, ok? Mantém posição, 7-0-0-2, vai ter que taxiar via Índia. Índia, pátio Índia, tá quanto espera? Da 1-0. Índia, confirma. Táxi via pátio Índia, para o quanto espera da 1-0. Para 8-0-0-2? Tá negativo, é pro... Tá 3-5-6-7. Ok, pátio Índia para o ponto espera 3567. 720 Webjet, solo aos 1-6, 1-2-1, 19. 2-1-9. Solo, torre 3175, ponto espera 1-0, pronto. 3175, livre, alinhar e decolar. Pistão 0, 1-3-0 graus, 6-12-9. Autorizado, alinhamento e decolagem, então 3175. Guardião 03, girou base da 17, tem baixado e travado. Livre pouso no 7, 140 graus, 612 é nós, guardião 03. Livre pouso, encontrará no solo 03. Controle, torre, o Papa Noel, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, continua a aproximação no 7, o vento no 40 graus, 612 é nós, ajuste 1013, reporte final curta. Reporte final curta, Mike Papa Lima. Responder 5453, normal. André 99 ground. Oh, André 99, go ahead. André 99, clear push gate 01. Will be push a test to the traffic from your company that will push to the gate 04. Ok, go 13999, we are clear to push and start. Push. Being gate number 4. 720 via Alfa, mantém a frente da Juliette. Alfa, foi o 3567 no ponto de espera da 1-0. 3567, ali mantém a 1-0. Ali mantém a 1-0, 3567. Autorizado RNAV 2500, acuso de aviso 366-1013. Autorizado RNAV 2500, vai chamar no CRV 366, gol 601, ajuste no 013. Controle, muito boa tarde, tá 3175, decolou da EO, não se escuta? Tá, Mirage, nada é, sobe 380, TAM 3175. 380, qual é a referência da autorizaria da El? 2000 pés, pela direita, vou dar 3175. Ok, após 2000, direto da El, 3175. Mais atento a bando de pássaros à sua esquerda. Positivo, vai ficar atento, mais papalhão. Salvador 354, 9130, para ele, Elton, eu pronto. 403. Positivo, grato, 403. Tony, autoriza a gente a aceitar o 367 com o esbocão. Conforme já autorizado, a produção é vida 367, Whisky Golf Oscar. Passa. 935 e aciona 5550. Muito bem, conforme ele é o 120 pela Golf 677, a partir da puxa 10, curva direita após Cael Coral 1935, pela Bom 2, saída 5550, para a Conga. Percorre, trip, chama pro. Toma aí, obrigado. Passa na frequência livre até a próxima deck. A DEP, o Mike Papalim. Boa, Papalim. Salvador, boa noite, ao 3190, formação IAC. 3190 para identificação na chegada Mari, décima tem o 0620, 1013. 1060, ajuda o padrão. E a espera de confirmar a informação da CISA, hoje são os primeiros 900 metros da 1-0, fechado. 0 metros, 90. E with 149 on board, 4 hours and 5 minutes, alternate em Galeão. Na ficha no zero, confirma. Entendeu corretamente, só tinha outra informação ou tinha entendido outra coisa? Não, eu tinha copiado uma outra informação, X-Ray estava dando 1200. Terminou às 16 horas, local. Obrigado. Salvador, boa noite, São 3567. 3567 na Gole, sobe para o 360, 3567. 360, sai da Gole, 3567, quando possível, direto ao FIT. Policiante, inicialmente, mantém o perfil da saída. Manteremos. Os Campinas, o problema? 144. Sim. Para 1709, a esquerda vai comprar 080. O Abaetel no 403. Esquerda, 080. Esgolf Oscar, 2500 pés, mantendo a velocidade. Acuse serve do 366-63. Esgolfe Asca, piscina Abra 2500, usará o 3661. V3. Finalizou o Campista, com 1601. Pede aproximação, chame Torre, 1908, decimal meio, ou 1601. 1806, agora 601, daqui a pouco. Até. Motor, vai, vamos continuar a descer até o 040, que é o mais do pressurizado, seu, na proa 080. Se mantém o 030, vai ter no 403. 030, muito obrigado, senhor. TAM 3075, chame Recife 1288. 1-3-3-2-5. 8-8-1-3-3-2-5-3-1-7-5. Prossiga. Informe no ponto de espera pronto, guardião 03. Direita 120, abaixa no 403. Aos 49. Pode autorizar o senhor 0, o nome é 0. Go on 399, yeah, born at 25, contact 119 upon 35, so. 119 at 35, thank you, bye bye. Departure, go 1399. Go 1399, radio contact, climb flight 360, call departure. Golly, climb to 360, 1399. Go 755, pode esperar da 10 para pronto. 755 ali mantém. Ali mantém, 755. Completa aproximação, chave torre, 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, torre. Viva a pista, gol 601. Solo aos 271219, gol 601. 209, gol 601. Oi, Salvador, Viscou Fiosca. Afinal, comprou da Ferrari 2272. Viscou Fiosca, continua a aproximação no zero, aguarda a pista livre. Não, e aguarda a pista livre, Viscou Fiosca. 755 livre, decolagem no 40 graus, 629. Iniciando, sim. Fechando para 2010, 1003. 3567, chame Recife 1288-3325. 288-1333-2535-67, uma boa noite. Coladas 28, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Guardião 03, para o sol. Guardião 03, chama o controle 1935, bom voo. Controle 1935, está regresso. Controle Salvador, Guardião 03. Volo 755, decolou na Gole, sobe 400. Gole 400, 55. Guardião 03 ao controle. Guardião decolou, está curvando à direita para ingressar no corredor Axé. Ocorrência próxima à rótula do Abacaxi. Solicita assim que possível para a direita. Aguarde ter a nave em aproximação na final da pista 10. Prossegui inicialmente pelo corredor Axé, aguardando para prosseguir direto. Guardião 03. Em condições visuais, na escuta permanente, aguardando autorização para cruzamento 03. 1755, pode voar, Gonza? Inicialmente no fechamento da ainda, vou no 755. Para 3, 1093, tanto 3190. 3190, tá, 3190. O portão 3 está livre. Portão 3, agora vem 0. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 395. Gol no 395, ação de identificação, chegada a Mari, 10 para o 050 no 03. 050 com 1.3, gol no 395. Salvador, Luiz Kosciuszko, sinal da 17, trem baixado e travado. Luiz Kosciuszko, de Tripulo 17, vento 140 graus, 042. Gente, posto autorizado, Luiz Kosciuszko, 17. Posição 14, pronto para acionamento e pushback. Na 14 está livre, chama e toque. Vamos lá para o Tag, 3495. Pode ouvir? 1403 no localizador. 7, aproximação 2186, abaixando 403. Pra Tamborém. Torre Salvador, muito boa noite. E Abaeté 1403. Boa noite, Abaeté 1403. Mantém a aproximação, guarde autorização para pouso 10. Cabeceira deslocada 90 metros. Fluente 1403. Fiosca, solo aos 3-2, no corte de frequência livre, uma boa tarde. Cano 403, livre pouso piscina 0, vento 150 graus, 042. Vento no 403. Quatro, cinco, modifique isso aí pra Coral. Saída Coral, trip 5415. Contact now receive center on frequency 128 small 8. Receive 128 8, 1399 as well. 755 Recife 1288 13325. 288-3325, obrigado. Tá 3190, pode prosseguir para 2000? Para 2010, informe localizador. Eu quero informação, um helicóptero emissão policial 510, cruzando a final da pista no zero. Tá 3190, desce 2000, informará no localizador. Confirmado o Tá 390, nave chamada é um Shimango, não um helicóptero. Testa 390. O Gol no 395 desce para 2000 pés, informe localizador, 903 com 395. Desce 2000, informe localizador com 1300, 395. 4063, Vitória, Juliette Alfa na Charlie 186, 1300, é o ajuste, trip. Juliette Alfa na Charlie, é o trip C4-15. Tá 390, no curso localizador habitado. Tá 390, complete a aproximação, torre em 118.6. 18.6, torre, obrigado. Agora 3, completo. Na sua escuta, senhor. Informação, aeronave da TAM, na final aí a 2.000 pés, cruzando com o seu tráfego. Gente do tráfego, o guardião tá mantendo 500 pés sobre o terreno, 800 pés no altíssimo. Salvador, boa noite, Tá 390, a meia milha do Simbra, flecha casa. Tá 3190, livre pouso 90, vento no 40 graus 04 mais, cabeceira deslocada 90 metros. Teste livre pouso, 90 metros deslocada, Tá 390.